Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Aqui é mais um caso fazem caso toca no FM da Rádio Boa Nova. E pode parecer um paradoxo, mas não é. Eu vou dizer assim, não é a primeira vez, mas é uma estreia. E digo-te assim, convém explicar. Antes de mais dizer que não é a primeira vez, porque já há cerca de 8 anos, e na altura a propósito de Shaila, um projeto que teve aqui bastante visibilidade aqui na Rádio Boa Nova, e que ainda hoje, volta e meia, passa algum tema desse álbum. Pois bem, a propósito de Shaila, falávamos com Bia, que na altura... um dos membros de facto deste, num grupo que juntava três caras bonitas, mas bem, havia, fomos perdendo o rasto a esse projeto, mas agora um dos seus elementos, e falamos tanto da Beatriz Noronha, vem lançar aqui um disco que já anda aqui em destaque na Boa Nova desde o início da semana, Chico Coração, portanto um disco todo ele insular, todo ele ligado aos Açores, mas claro com um pé em todo o mundo. Mas como já vos habituámos, temos naturalmente a pessoa ligada a este projeto aqui no FM da Boa Nova, ainda que seja a seu telefone. Bia, bem-vinda aqui à Rádio Boa Nova. Olá, Pedro. Obrigada. Olá a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Pois bem, já não tínhamos aqui a sua voz, e quando, enquanto voz, para nos falar, há cerca de 8 anos. Antes de mais, queremos saber o que é que andou a fazer a Bia por estes 8 anos desde então, desde Shaila. Coisa, para já a Shaila ainda teve em tour até 2010. Depois eu tive um bebê. Parabéns, antes de mais. Fui mãe. O que obrigou a vida a mudar um bocadinho. Depois, acabei por... A vida na altura acabou por seguir outro rumo, de uma forma até orgânica e natural. Comecei também a fazer, a dar aula de música a bebê. Também interessado por esse assunto. E depois, há metade desse tempo, que já foi há cerca de quase 4 anos, comecei a trabalhar neste disco. Portanto, mesmo assim, eu não fiz muito, só um bocadinho. Muito bem. Um amor que nos comove, move-nos de tão intenso. Somos um a respirar, sentimento de amor tão denso. Sou mulher porque sou tua, presa em ti sou liberdade, paixão que nos perpetua. Somos dois nesta verdade. Disse-te hoje que te amo, repito mesmo se insano. Nunca sei mais do que sinto, declamo este amor que nunca imaginei. Um amor celestial, és meu céu, meu bem amado. Existe o mesmo a teu lado, no teu corpo vou saciar esta sede de paixão. É sublime seres meu par, bater do meu coração. Disse-te hoje que te amo, repito mesmo se insano. Nunca sei quem vai já ouvindo temas aqui na Boa Nova deste álbum, percebe pontos de contacto com o Shaile. Isso tem muito a ver naturalmente também com a sua voz, claro, mas também aqui com um ponto de contacto que é o Rui Filipe. É capaz de nos esclarecer? Sim, a verdade é que este disco começou porque, pronto, nós obviamente ficamos todos muito amigos uns dos outros, depois da experiência tão intensa que foi Shaile. E havia algum tempo, pronto, que estava-me a apetecer cantar e fazer umas coisas, e tinha umas canções e umas coisas, e depois o Rui também tinha umas letras que queria musicar e tal. Ai, tal, aparecem no estúdio. Vamos ver o que é que acontece. E tudo começou a ver o que é que acontece, até que as coisas foram começando a tomar uma forma em que já não havia volta a dar, tínhamos que continuar. E então eu redescobri a minha voz enquanto intérprete solista, redescobri a minha voz enquanto compositora, letrista, etc. E fomos criando este disco. Este disco tem muito Shaile, não só pela presença do Rui como arranjador e como compositor, mas também porque Shaile foi uma parte muito importante da minha vida e a qual eu abraço com todo o carinho. o disco nesse sentido é autobiográfico, ou seja, eu tenho tantas coisas que são claramente açorianas, outras que se calhar não são tão claras, como disse muito bem há bocadinho, com um pé em todo o mundo. Sile também era um bocadinho assim, e eu era Sile porque eu própria era assim. Portanto, nunca me poderia ser uma coisa totalmente diferente, mas contudo eu acho que neste Chico Coração se consegue identificar a minha unidade, ou seja, vê-se que há lives de Sile, obviamente, mas é um disco de dia. Já não acho mais conforto em teu abraço. Se o rio que era tão largo secou, se já não sinto o tempo forte do compasso, então a nossa dança parou. Talvez para não enlouquecer, com medo que parta. Já não sei mais o que fazer se não escrever esta carta. É preciso dizer aqui e sinalizar também a Beatriz de Noronha que efetivamente a Sile foi das primeiras bandas com quem nós tivemos a oportunidade de gravar aqui na Boa Nova quando lançávamos este programa, o Caso Fazem, Caso Tocam. Ou seja, estamos de algum modo a comemorar alguns em abril também 8 anos de emissão ininterrupta, em que todas as semanas temos uma banda em destaque. E isto vem a propósito de querer dizer que se Sile desde então creio que criou um vazio, de algum modo nós, enfim, enquanto ligados aqui à Rádio Boa Nova, mas também seguramente alguns ouvintes em casa, reconheceram em Shiloh uma qualidade, uma sonoridade também, que desde então não é preenchida. Eu julgo que neste momento está a fazer justiça com o lançamento deste álbum. Eu acho que isso é um julgamento que eu tenho alguma dificuldade em fazer. Eu acho que isso o público dirá. Eu não venho de maneira nenhuma, nem tenho a pretensão de substituir Shiloh, e até gostaria que Shiloh se pudesse cumprir e fazer mais discos, e acredito que isso pode ser uma realidade. Agora, que a única coisa que eu sei é que eu tinha que fazer isto enquanto indivíduo, enquanto profissional, enquanto artista. Eu tinha que fazer isto, nem que fosse a última coisa que eu fizesse de vida. E agarrei-me a isso, tanto que o disco demorou algum tempo a ser feito. Eu tive muitas portas que se fecharam e outras que se abriram. Foi uma luta, mas eu fiz uma edição de autor, distribuído pela Prime Time Records, mas a indústria na música está um bocadinho em baixo, principalmente pelo desinvestimento na cultura que existe no nosso país. E isso é muito desmotivante para muitas pessoas e para muitos artistas, inclusive os já consagrados. E, portanto, eu ao fazer isto, sou quase uma louca, não é? Como é que eu vou agora sair com um disco novo? Porque não está fácil para quem vive a vida artística neste momento. Pronto, pelas razões que nós todos estamos a par, não é? E, portanto, não sei, eu não quero de maneira nenhuma substituir Shiloh. Não há dúvida que eu sou uma parte de Shiloh, mas eu acho que o Chico Coração revela a minha parte. Não sei, o público fará o seu julgamento. Eu deixo para o público esse julgamento. Sintomático. Logo veremos. Sintomático desses 8 anos, temos que dizer, até ter aqui um ponto de referência. Tenho conhecimento deste álbum por via da Paula Cabeçadas, uma promotora muito diligente no campo da música nacional, que à data trabalhava numa major, portanto, numa editora, uma multinacional, que veio editar precisamente Shiloh. Tudo isto é sinais dos tempos, que era a saída das pessoas dessas majors, né, que hoje em dia trabalham com muito menos pessoas do que era à data, e muito menos lançamentos associados a essas majors em Portugal. Sim, a indústria mudou muito, principalmente por causa do mercado digital. O mercado digital vai mudar muito o paradoxo de como é que se ouve a música e de como é que se tem o acesso à música. Da maneira como a fixação, quer dizer, como a fixação de música mudou, a música quando houve a possibilidade de fazer gravações, não é? E portanto, tudo, lá está, como disse muito bem, sinais dos tempos. A Paula, de facto, saiu de uma major, agora está noutra não tão major, mas faz grande parte do seu trabalho em freelance, como a Paula, há muitos mais. E a maior parte dos meus colegas andam a editar os discos em seu nome próprio, não tão ligados a grandes editoras, porque as editoras não... Ou melhor, que não são editoras, são as companhias de discos, não estão propriamente a investir em produtos que eles sintam que não é seguros. Portanto, o caso da Universal vive muito, quer dizer, não posso falar muito porque também não sei muito bem. A única coisa que eu sei é que é uma empresa que é uma multinacional, portanto é uma empresa internacional que neste momento tem sede em, aqui a Península Ibérica tem sede em Madrid, portanto o investimento em artistas portugueses não é assim tão grande, fora aqueles grandes nomes que todos nós conhecemos. Mas pronto, eu acho que isso não deve ser impeditivo das pessoas fazerem o seu trabalho e de acreditarem que o seu trabalho pode ser feito. E o Chico Coração é isso mesmo, quer dizer, eu tive a felicidade de ter, ao longo destes anos de carreira, de ter feito muitos amigos na área, nomeadamente a Paula, também é grande amiga e companheira de viagem, e portanto todos os músicos que também gravaram no disco gravaram com base na amizade. Portanto, foi tudo feito com grande carinho e a acreditar que Chico Coração era um disco que tinha simplesmente de ser feito. E, portanto, eu, nesse aspecto, tive sorte de poder ter, poder contar com as pessoas com quem eu trabalhei. E no disco, a ficha técnica, tem cerca de 15 músicos que participaram neste álbum. Mudou. Neste momento, nós, artistas, interessa-nos que o público conheça as nossas canções em primeira mão e que venham ver espetáculos e que queiram ouvir a música ao vivo, que isso é o que depois nos põe o pão na mesa, no fundo. Vamos lá. Malha não malha no terreiro, salta não salta do poleiro. Para não para o ponteiro, mata não mata o mensageiro. Às vezes estou por mim, às voltas com a razão, que a vida é uma indecisa decisão. Às vezes digo sim, às vezes digo não, e outras vou atrás do coração. Às vezes estou por mim, às voltas com a razão, a vida é uma indecisa decisão. Aguenta a pressão. Haja, não haja cativeiro, fala, não fala, sem rodeio. Seja, não seja verdadeiro, lava, não lava no rio. Pois bem, há pouco falávamos de 15 músicos que juntou para este Chico Coração, onde alguns são pessoas ligadas assim por via do, enfim, sanguínea, portanto, ia dizer de coração, mas de coração estão todos eles, mas repito, um reporte, por exemplo, à própria a sua irmã, Ana Brás, que entrou nos coros do Sou Uma Ilha. E de algum modo aqui tem interesse em mostrar o quão insular, portanto, uma ligação aos Açores. Aliás, a própria press release, que está muito bem escrita, não sei a quem se deve este trabalho, mas vem a falar aqui na brisa do Atlântico, as brumas da Atlântida, o basalto. Enfim, eu, há uns tempo atrás falava também aqui com um seu conterrâneo, o João da Ilha, que também está agora a residir em Lisboa, vai saltando entre Açores e Lisboa, e o gosto que têm pelos Açores, até porque há sonoridades que são muito próprias dos Açores, e quer no trabalho dele, quer no seu, vem a buscar aqui uma referência imediata dos Açores, que é o Zeca Medeiros, que é uma pessoa com quem que aprecio particularmente e nunca tive a oportunidade de falar com ele, aqui no caso fazem castar. Mas pronto, não faltarão oportunidades. Mas porquê esse interesse, de facto, em mostrar o quão açorianos vocês são? Eu não vejo isso como ter que hastear uma bandeira a dizer, olhem que eu sou açoriana. mas a verdade é que, quando eu tinha 18 anos, eu queria sair da ilha. Aliás, como diz a canção, eu só percebi mais tarde. Só mais tarde é que eu percebi o impacto que aquilo tinha em mim. Eu não tinha essa noção. Eu queria era sair da ilha. Queria era viver outras coisas, viver outras experiências, e tive a sorte de as viver. Mas à medida que a pessoa vai amadurecendo e vivendo outras experiências e conhecendo-se a si própria melhor, percebe o quão o nosso berço é importante para nós. O nosso berço no sentido onde nós fomos criados, onde nós nos construímos enquanto pessoas e enquanto artistas, onde nasceram os nossos valores, as nossas crenças, tudo isso. E o João, curiosamente, foi uma pessoa com quem eu até gravei o Sou de uma Ilha com ele, em dueto. Mas depois acabámos por não usar o take dele por motivos de produção. O João, eu amo, sou que eu adoro o trabalho dele. Felizmente somos amigos. Adoro. E lá está. O João é um açoriano diferente de mim, porque o João é terceirense. E eu sou micalense. Os Açores são uma realidade, nove ilhas totalmente diferentes, com sons totalmente diferentes. Nós tivemos anos e anos e anos de isolamento. Anos e anos e anos de isolamento. Hoje em dia, quem nasce açoriano não é diferente. É diferente porque hoje em dia há internet, nós todos somos filhos do mundo. Mas quando eu nasci nos Açores, não era bem assim. E no tempo dos meus pais, pior ainda, desde os meus jornais chegarem lá não sei quantos dias depois, estamos a falar de grande isolamento. Portanto, os Açores, quer dizer, as pessoas também às vezes pensam que ir aos Açores é ir ver carros de bois, e não é isso. Sim, claro. Os Açores não estão alheios à modernidade, não estão alheios ao que se passa no mundo. E também eu acho que isso é importante as pessoas saberem. Agora, eu não sinto que eu tenha que hastear a bandeira. E, aliás, no sul de uma ilha, eu digo isso claramente, eu sou de uma ilha, não há volta a dar. Ou seja, isso é um facto, não há volta a dar. Eu sou de uma ilha. E isso tem um impacto profundo em mim. Mas eu não deixo de ser Regina e Vitorino, de ser Palma, Afonso e Godinho, de ser Edu Lobo e Chico Buarque. Eu não deixo de ser essas coisas também. Eu também bebi dessas coisas. Essas coisas também chegaram até mim. Eu sou portuguesa. Não deixo de ser portuguesa, apesar de ser açoriana. Agora, que há uma particularidade em ser filhão, isso é inevitável. Eu demorei muitos anos a perceber como é que eu havia de aceitar isso. E finalmente neste disco, artisticamente, eu consigo transmitir isso. Mas não é uma coisa... Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Porque não é uma coisa planetária. É simplesmente um facto. É, exatamente. É uma realidade. É inato, digamos. É inato. Está no seu DNA, não é? Não há nada que possa fazer contra isso. Quer dizer, finalmente aceitei. Olha, pronto. Eu sou assim, ora bolas. Agora... É um bocado isto. Não sei se me estou a explicar bem. Perfeitamente. Mas é um bocadinho isto. Eu acho que em todas as tertúlias que tive a oportunidade de fazer com o João... Ele sente exatamente o mesmo. O João vive em Setúbal, portanto tem a sua vida, eu vivo em Lisboa, e mais dia menos dia tenho mais tempo de Lisboa do que de ilha, mas realmente nós não nos conseguimos de maneira nenhuma dissociar daquele sentimento, que eu acho que não é fácil de entender. A noite já entrou pela janela. O céu já se apagou, já dorme o sino na capela. Regressa em segurança a caravela. Desperta numa voz materna o canto das estrelas. Acho que aquilo que mais caracteriza este álbum é quando se lê que é um disco de amores, de afetos, de amizades e cumplicidades. E pois bem, há pouco falava aqui nas 15 pessoas e mal nos ficaria se não dissessemos o nome delas todas. E então, com a sua ajuda, vamos falar sobre eles. Portanto, estamos a falar das mães com a senhora que divide as despesas também na criação das letras, a Bia, portanto, Beatriz de Noronha, portanto, do nome próprio de Bia é como eu vou encontrar este disco, Chico de Ação. Mas depois então, temos o Rui Filipe no acordeão, teclados, programações, vozes, percussões e guitarras e também na criação de bastantes temas, não é? Sim, exatamente. Vamos apresentar os restantes. E peço favor de os apresentar. Portanto, Gustavo Roriz. Gustavo Roriz é um músico brasileiro. Muito bom, lançou agora um disco da Lander que ele aqui nesse disco, ele é meu amigo há muitos anos. Tocou baixo também durante um certo tempo em Shiloh e vem me brindar neste disco. Eu pedi-lhe para vir porque ele neste momento é um grande tocador de viola caipira, que é prima da viola da terra, portanto é prima dos nossos cordofones, da Marantina e da Braguesa. E no fundo a caipira existe pela nossa diáspora, porque no fundo foi a transformação de um dos nossos cordofones no Brasil. E então ele vem e toca neste disco a viola caipira maravilhosamente bem. E também há um tema ou outro onde ele também tocou guitarra nela. Depois temos no cordofone, no Açoria, na Viola da Terra, temos o Rafael Carvalho, que é um novo valor, que é um rapaz, ele não é rapaz, mas tem cara disso. que é muito interessante, que é um músico muito interessante, muito aberto e que tem tido um papel preponderante na divulgação da Viola da Terra a nível nacional, inclusivamente. que veio, e pronto, nós fizemos uma gravação na sala dele quando fomos a São Miguel fazer uma pesquisa, e depois gravámos o resto com ele, estando ele em estúdio nos Açores e nós em estúdio em Lisboa, e com ligação por Skype, graças a Deus pelas tecnologias, que nos consegue fazer as coisas um bocadinho mais baratas. Exatamente. Mas o Zeca Medeiros foi uma referência incontornável da minha infância. Eu, curiosamente, nunca tinha trabalhado com ele. Convidei-o para participar, o qual abraçou também este projeto, e foi maravilhosa a presença dele. E depois, quer dizer, há nomes, pronto, para além das músicas, Francisco Valente, grande italiano, baixo, grande amigo também, há muitos anos, também tem trabalhos a título próprio, o Francisco Quinteto, conheci-o quando andava eu no jazz. Depois tenho a minha irmã, com quem eu sempre cantei a minha vida toda, e fiz questão que ela fizesse uma participação neste disco. Lá está, uma partilha de cumplicidade. Depois tenho a arquiteta Tuna. Que dizem as boas línguas, é uma tuna da qual a Bia não só fez parte, como ajudou a fundar. Exatamente, eu fundei essa tuna, eu sou a autora das canções originais que a tuna toca ainda hoje em dia, portanto eu já fiz a tuna há muitos anos, e mesmo assim continuo a ter uma ligação à mesma. Portanto, convidei os elementos atuais a virem gravar umas coisas à tuna, porque também foi uma parte importante da minha vida, no sentido em que foi a partir daí que eu comecei a aceitar o facto de ser compositora, de escrever, de fazer melodias, etc. E pronto, e quem mais tenho no disco? Tenho o Ricardo Esteves, no bandolim. O Ricardo Esteves é o Esteves da arquitetura, que meteu o bandolim, que é também um músico extremamente interessante e também multi-instrumentista. Tenho o Miguel Gonçalves. O Miguel Gonçalves, grande trompetista também. Meu amigo também há já muitos anos, não consigo nem contá-los. Também quando eu estava no jazz. Ricardo Brito, também na guitarra. O Ricardo Brito foi meu colega na escola de música, portanto também meu amigo. Neste momento, até inclusivamente, faço parte dos Estrela del Dia a tocar gaita de foles. Também veio ajudar nesta circulação. Muito bem. Ainda... eu tenho mesmo muita sorte em ter mesmo bons amigos. Muito bem. E a Cindy Gonçalves? Muito agradecida. Temos a Cindy Gonçalves no violino e a Sandra, que também participam com o Rui Filipe num projeto muito interessante, que é o Caça de Pandora, música assim cinéfila. Portanto, nós todos, no fundo, somos amigos e somos criadores, e vamos nos ajudando todos uns aos outros. Como se costuma dizer, estamos cão, ou como se diria na minha terra, a gente está cão esposa. O André Reis é ainda na percussão. Que o André é irmão do Rui, é um belo percussionista. O Pedro Vaz, em guitarras também dos temas. O Pedro não só é guitarrista, como foi o técnico que misturou o álbum, também meu amigo, há muitos anos, foi ele que misturou também o álbum de Shile. Portanto, são tudo pessoas com quem eu já tinha, portanto, pessoas que eu liguei a perguntar se estariam interessadas em ajudar-me, que não pensaram duas vezes. E falta aqui apenas um meu homónimo, um Pedro também, o Pedro Silva, no Coro das Tempos. O Pedro Silva é o meu amigo da faculdade. É um amigo meu da faculdade, fez parte da tuna no meu tempo, e eu perguntei se ele não queria vir gravar umas vozes, e ele veio, tem uma voz muito grave, e veio fazer umas coisas engraçadas para dar-me umas corzinhas interessantes. Sim, eu fiz uma grande pesquisa, eu tripliei muito com o cantautor açorianos, com o Aníbal Raposo, com o Luís Alberto Bettencourt, estive com o Henrique Pendavide, Manuel Bettencourt, quer dizer, com imensos músicos, amigos, poetas e compositores da ilha, com quem eu tive a oportunidade de tripliar. Acabei por não usar canções deles, mas aquilo que eu vivi com eles teve uma influência profunda no trabalho que está no Chico Coração, e a eles também tenho o meu agradecimento para fazer este trabalho, porque foram sem dúvida grande fonte de inspiração. fazer uma canção de acordo com as normas internacionais. Eu tenho de fazer uma canção que possa competir nos circuitos comerciais. Competir nos circuitos comerciais. Não sei. Quem não sabe, fica sentado. Avança quem souber. À altura da Shiley, peço desculpa, bem, assim, porque eu volto e meio venho sempre recuperar a Shiley, porque como bem sabe, Shiley é um projeto que eu gostei muito e na altura achava muita piada, quer a Shiley, quer um projeto com género, que na altura era Rosa Negra também, portanto, que tinham aqui pontos de comuns, e na altura você tinha um termo que era música popular planetária, julgo que era assim. Música planetária portuguesa. Exatamente. E aqui, hoje em dia, podemos falar neste disco com música popular urbana açoriana. Exatamente. Esse foi o nome que eu inventei. Porque é música pop. É, sem dúvida, música pop. Pop, como diria o António Pires, de popular. Porque as conotações que nós damos às palavras, não é? É urbana, sem dúvida urbana, porque lá está, e agora voltando, eu apesar de vir dos Açores, eu a primeira vez que vi uma galinha foi no Jardim Zoológico em Lisboa. Mas eu sou uma miúda urbana. Talvez não seja uma miúda, mas vai, isso não interessa. Sou açoriana. Portanto, isto foi o que me fez sentido, música popular urbana açoriana. Muito porquê? Porque é muito difícil de catalogar, porque as pessoas gostam muito de catalogar as coisas. E se nós vamos ouvir, por exemplo, Um Lamento, que é uma canção maravilhosa do João Miguel Sousa e do Fernando Reis Júnior. E vamos ouvir o Tanchão, identificamos os Açores rapidamente, mas de repente vamos ouvir o Talento Nato, e é uma canção portuguesa, não só, principalmente pela mensagem que tem, pelas palavras que tem, pela língua que fala, mas é uma canção moderníssima, meio hip-hop, meio rap, e depois o Monopólio também é uma canção quase rocker, mas não é bem rocker, e depois tem ali um live, vai para o folclore, quase do Minho. Depois temos a canção comercial, que é uma canção do Pedro Osório, que puxa um bocadinho ao jazz, mas depois vai ali ao rock. Depois temos a canção, o Jati Sousa, quer dizer, que puxa, temos ali piano, voz e cello, que é quase clássico, mas não é bem clássico, não deixa de ser moderno. Depois tem uma canção de amor. E todas estas canções têm mensagens universais, puxam a sentimentos que, no fundo, são meus, mas são de todos, no fundo. E por isso, havendo tanta dificuldade em catalogar, não é pop, não é rock, não é pop rock, não é, é grunge, não, então é música popular urbana açoriana e não se fala mais nisso. Sou de uma ilha, não há volta a dar, onde o princípio do fim é só mar. Sou sangue fogo que há na cratera, sou de alma livre e de quem navega. Sou de uma terra semi-naufragada, eu sou da neblina e da madrugada. Sou da Riaga, do Braga e Natália, eu sou Nemésio pitada de Amália. Rita, Ciranda e Pezinho, sou de Quental e também de Agostinho. Sou de Água Azeda, que é do Rebentão. Há tantos viras no meu coração. Eu sou do passado, do mar navegado. Sou daqui e dali e de todo lado. Sou do cagarro que à noite esvoaça. Sou da Senhora e Maria da Graça. Quanto mais saio daí, mas eu fico nela. Quanto mais fico na ilha, mais eu saio dela. Quanto mais saio da ilha, mais eu fico nela. Quanto mais fico na ilha, mais eu saio dela. Sou do Zeca e do Luís, do Chico e do Lobo, eu sou Beatriz. Sou da saudade, do baile e do fado. Eu sou virtude, mas também pecado. Eu sou vapor quente, que brota em fumaça. Eu sou um navio que vem ou que passa. Eu sou hortênsia e conteira em flor. Sou Romaria, senhor no andor. Sou o Afonso, do Palma e do Godinho. Sou Regina e também Vitorino. Sou Boca Negra e às vezes Garopa. Do Tom Jobim eu sou a garota. Eu sou do Basalto, Pedra da Calçada, Ponta do Sossego, eu sou afilhada. Sou baleeiro que lança o arpão. Há tantos viras no meu coração. Quanto mais saio da ilha, mais eu fico na ilha, mais eu saio dela. Quanto mais saio da ilha, mais eu fico nela. Quanto mais fico na ilha, mais eu saio dela. Enfim, são coisas do coração e há de vir para alguém que consiga classificar as coisas do coração. O quão difícil isso acontece. Exatamente, porque nós não somos uma coisa só, Pedro. Eu seria injusta com a minha essência de artista se e esquece que as minhas referências são só esta ou aquela, não, são imensas. Eu sou Regina, mas também Vitorino. Portanto, não... E lá está essa canção, Eu Sou de uma Ilha, é uma canção que define todos os temperos e os cores do disco, por isso mesmo, porque eu bebi de todas estas culturas, de tudo isto. E agora, mostrar este disco ao vivo, o que é que as pessoas podem esperar de um espetáculo da Bia? Eu adorava fazer um espetáculo com 15 músicos, mas não é possível. Claro. Não, o espetáculo ao vivo é neste momento uma formação mais pequena. Baixo, bateria, guitarra e eu a fazer o que falta. Mas é um espetáculo com muita energia, com muita alegria, porque isto é um disco alegre, não é sem dúvida um disco pesado. É um disco de, pode-se dizer, de world music, mas pop. É um concerto, sem dúvida, que eu espero que eu acho que as pessoas vão gostar, eu acho que as pessoas se vão divertir. Para já numa formação mais pequena e quando se puder levar os convidados todos e com certeza que haverá oportunidade para isso, assim o farei. Para já vou começar a fazer showcase nas FNAC, que são no nosso país, para promover, não é, o disco. O lançamento, não é o lançamento, mas a apresentação oficial decorrerá a 21 de março no bar Vestígios, no Caixo de Sodré, em Lisboa. Uhum. E para já, pessoas que quiserem, que tenham mesmo muita curiosidade, no dia 15 de março, na FNAC do Colombo, já irá, em Lisboa, não é? Já irá haver um mini concerto, uma pequena amostra, porque não se vai entregar logo o ouro todo, não é? Claro, claro. Josézito, já tenho dito que não é bonito, andas-me a enganar. Josézito, já tenho dito que não é bonito, andas-me a enganar. Chora agora, Josézito, chora que me vou embora, para não mais voltar. Chora agora, Josézito, chora que me vou embora. Vê lá, vê lá, ei, vê lá, vê lá, ah. queria, olha, desejar-lhe as melhores aventuras para este Chicoração. E seguramente iremos falar mais vezes, estaremos sempre porta aberta à espera de saber, enfim, o que é que está a abraçar de momento e que ideias novas virão aí para outros Chicorações e outras amostras desse trabalho tão interessante que está aqui vertido. Obrigada. Neste conjunto de temas. E um abraço e felicidades. Obrigada, aproveito para deixar também dar muitos beijinhos aos ouvintes da Rádio Boa Nova e desejar que abracem o meu Chicoração como eu tentei abraçar os ouvintes. Só se vive uma vez tem-se pena, mas morrer muitas vezes é obra, já que a vida é o pano de cena do teatro da morte que sobra. E a mulher traz no ventre um filho e os olhos postos no mar largo. Cada vez que morre é como um lírio em campa rasa e a chão sagrado. Só se vive uma vez tem-se pena, mas morrer muitas vezes é triste, já que a vida é o pano de cena, o teatro da vida resiste.